Preta. Zé Filipão atualizando. Em nome de R10 Produções, somosg.com.br. Eu vou tocar meu forró pra você dançar e o chão levanta pó. Eu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar e o chão levanta pó. Eu forró, vou tocar. Sem parar, quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrochando o nó. Vem pra cá, não fique parado, dance miudinho que meu shot é swingado. Quem já curtiu esse pancadão, ficou na memória e não vai sair mais. Não quero swing na guitarra e no teclado, solta a voz. Quem quiser curtir, vem dançar com nós. Vou tocar meu forró pra você dançar e o chão levanta pó. Meu forró, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar. Vem comigo. Pra você dançar e o chão levanta pó. Meu forró, vou tocar. Simbora, aumenta o som do paredão aí. Olha aqui, equipe de Camusim, hein? Crachão CDs, Black CDs, Low CDs. Chega! E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, vai arrochando o nó. Vem pra cá, não fica aí parado, e dança miudinho que meu chão é suingado. Quem já curtiu esse pancadão, ficou na memória e não vai sair mais. Não quero swing na guitarra e no teclado, solta a voz. E quem quiser curtir, vem com o Filipão. Eu vou tocar meu forró pra você dançar e o chão levanta a pó. Meu forró, vou tocar. Dança, dança sem parar. Eu vou tocar meu forró pra você dançar e o chão levanta a pó. Meu forró, eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Vem! Bora, meu patrão Léo e Abel. Bora, brinquedo de Recife. Paredão Play Áudio, Paredão do Gás, Caminhão do Galinha, Caminhão das Frias.